Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística, Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 19. O tempo também faz milagres. O Zé viu, com surpresa, umas botas iguaizinhas às suas, calçadas com elegância, em plena Baixa Lisboeta, e lembrou saudoso que as velhas botas, ofendidas de tanta desconsideração, continuavam lá em manteigas, sujas da terra das quartelas. E se o meu pai ainda fosse capaz de as compor? Encheu-se de coragem, e lá foi uma carta anunciando o pedido simples, mas envolta em reticências, carregadas de dúvidas. Se tiver em recuperação, se o pai tiver um pouco de tempo, se não der muito incómodo procurá-las, devem estar por aí na loja. Se vir que ainda é capaz, eu pagava o material se os canos ainda se aproveitassem. Se... O pai, como ele receava, não deu troco às questões na carta de resposta. E o citadino deitou-se a adivinhar o pensamento do progenitor, que sempre usara a agricultura com gosto muito íntimo. Pois se as botas eram boas passados tantos anos, porque é que o fidalgo as tinha abandonado para a agricultura? Um braço de trabalho daqueles que, para ajudar a tirar um cesto de batatas, uma vez por ano, tinha de usar umas botas de cano alto para a terra não lhe sujar os pés e embrulhar as mãos em lenços velhos de assoar para a enxada não lhe fazer bolhas nas mãozinhas de prior. É claro que o Zé nunca mais se atreveu a apontar sequer para o assunto. O Natal seguinte foi o Zé passá-lo com os pais. Sem aviso, como habitualmente, foi preparando a surpresa. Entrou, subiu cada degrau dos dois lances de escadas, pé ante pé, e já no andar de cima da casa, disfarçando os passos com os ruídos da cozinha, onde a mãe preparava o almoço, enquanto cantava janeiras antigas, introduziu-se no quarto e pousou o malote de viagem. Só depois, já de porta encostada, levantou os olhos. Pela telha de vidro, entrava um largo traço de sol na direção da mesinha de cabeceira, onde as botas se aprumavam lado a lado, orgulhosas da sua cara nova, perfeitas a não poder mais, dignas da montra longínqua do Sr. Miguel Esteves. Aproximou-se num misto de espanto, respeito e alegria, quase infantis, contemplando com embevecimento aquela dádiva de amor mais que de trabalho. Lindas! Sussurrou, juntando as mãos. Sobre os canos, a uni-las, estava um cartãozinho branco que leu, turvado por uma lágrima. Prenda do Menino Jesus. Pai e Mãe. Notas coloquiais de As Botas do Zé. Consuminei esta história na sequência de uma promessa feita a meu pai, contornando, por afeto, um pilar orientador da minha vida. Prometer apenas o que já tenho na mão para cumprir. Um conto, inventado, portanto, de gente real e bebendo de histórias que traçaram rumos, iniciei-o pela sua natureza e conteúdo por uma dedicatória. A todos os obreiros que ajudaram as gentes da minha terra a andar calçadas, mais ou menos decentemente. A meu pai, que é para mim o melhor de todos. Repito-a, recomposta, com particular empenhamento, porque nenhum dos homenageados a poderá reler já. É facto que, à data da primeira versão que viu luz, os Antónios, da coleção da sapataria, eram ainda todos capazes de deitar meias solas. A glutonaria do tempo há muito lhes devorou a vida. Aos Antónios, e aos outros. As botas do Zé têm, à data de 2015, 47 anos. São uma das verdades sólidas da teia inventiva. Dos sapateiros referidos, tentei respeitar, sempre que a memória o permitiu, os nomes porque eram conhecidos comumente. Alguns, com alcunhas, alcunhas em manteigas, que não significam falta de consideração pessoal, mas antes afeto e saudade. Por ligação de amizade mais próxima ao herói da história, deixo breves curiosidades sobre alguns. João Ribeiro Marques Leitão foi músico, compositor e mestre competente da banda Boa União, seguindo o rastro notável do pai e do irmão mais velho, António e Manuel. Viveu o centenário da Filarmónica, evento que mobilizou a vila, e congregou em Manteigas cerca de uma dezena de bandas que, sob a sua regência, executou a marcha do centenário, de sua autoria, num espetáculo inolvidável pela grandiosidade e emoções experimentadas. António Mochano foi amigo e guarda-costas, por uma vez. Aventurara-se António Jorge a andar de namoro com uma cachopa de São Pedro, tinha perigos de arranjar conversada em freguesia alheia e, acabada a última sessão de sussurros, afagos e promessas, já à noite ensonada, pôs-se a subir da rua de Santo António em direção à casa, lá para o Eiro. Quem havia de aparecer a cortar-lhe o passo? O Luís Grande e um irmão dele, homens altos, sentindo-se capazes de pregar cagaço memorável num baixinho, embora teso, como o António, e, se calhasse, algo mais sólido que o susto. Então, macarronco! Designação com que os de São Pedro, chavecos, mimavam os de Santa Maria. Armado em galaró, em galinheiro alheio, hein? Hoje vais ver como tratamos os atrevidos como tu. E começam a pisar-lhe as pegadas, como sombras, antegozando o arraial. O de cima sentiu a alma engelhar-se, contraído dentro do corpo e, sem palavra nem olhar, limitou-se a fazer de surdo e a dar alguma pressa discreta ao passo, habitualmente rápido, de quem tem pernas curtas. Os manos, chancada pausada, tendo a presa como segura, iam saboreando o prazer das ameaças quase superadas. É hoje. Não te escapas. Então o Dom João vai com pressa. Já andavas a pedir uma mão de ensino. Já transposto o passadiço e cada vez mais desesperado que as jaculatórias se convertessem no primeiro empurrão provocatório, o perseguido dá com um amigo a sair-lhe da esquina da Igreja da Misericórdia. Mochano, anda comigo. Segredou-lhe enquanto sublinhava o apelo com um sacudir de cabeça. O segundo António, depois de uma hesitação ligeira, colou-se-lhe ao flanco, movido pelo tom implorativo. O que é que se passa? Inquiriu no mesmo tom, baixo e conspirativo. Não olhes para trás, mas o Luís Grande e o irmão vêm mesmo aí a ameaçar-me de porrada. Sozinho não me atrevia, mas agora os dois, vamos a eles. Então espera, deixa-os vir cá mais para cima. Ao subirem as escadinhas, quase em frente da casa dos Granjas, o Jorge, quase a espirrar adrenalina pelos poros, insistiu. Aqui está escuro. Esperamos e damos-lhe já. Não, que está aí o posto da guarda. Deixa-os vir. Viraram à esquerda e seguiram a direção da Ponte do Prata. Uns passos atrás e uns minutos antes, os irmãos, logo que deram conta do empecilho, questionaram-se em gestos de ombros. E agora? Depois de medir os dois sapateiros que aparentavam continuar em fuga, Luís replicou com uma sacudidela de cabeça. Continuamos. E lá foram na piugada, menos afoitos, mas determinados, provavelmente arrependidos de não terem dado dois murros no atrevido, logo que o tinham interceptado ainda em zona de fundo de vila. Os da frente chegavam agora à ponte e diz o Mochano ao ouvido do outro. É agora. Passamos para o outro lado e quando os apanharmos a meio da ponte, corremos para eles e tentamos encostá-los. E, como são altos, baixamos de surpresa Agarramos-nos nas pernas e baldeamos-nos para o ribeiro. Eu fico com o Luís. Boa! Como num filme de cowboys, pararam os de cima, num extremo da ponte, do lado da fraga da cruz, e enfrentaram os perseguidores. Os de baixo, na outra entrada, do lado da vila, detiveram-se com surpresa. Mediram sob a luz frouxa e distante do candeeiro. A única coisa que bolia, agora e ali, era a água a cantar por debaixo da ponte, muito mais estreita que atualmente, e com guardas laterais de granito relativamente baixas, que existia imperturbável e pronta para campo de refrega. Como ninguém avançava, foi o António Jorge que se decidiu. Então, venha lá essa mão de ensino. Agora o pai está mais equilibrado. Cabrões que não avançam para o meio da ponte, pensou o Mochano. Os outros olharam-se e, depois de um momento, foi a vez do Luís, sacudindo o dedo na frente da cara, em ameaça. Hoje arranjaste ama, mas da próxima que fores lá abaixo para namorar, armada em campeão, já sabes que mamas as de hoje e as da próxima. E começaram a rodar à esquerda, descendo em direção à Rua dos Conqueiros. Cagarolas de merda! Desabafou o namorado no tívago. Ficas avisado! E continuaram em direção a São Pedro, olhando de lado. Que fazemos? Ainda questionou Jorge a clamar vingança. Deixa-os ir. Vamos é beber um copo para festejar. E, já na adega, entre os voçar de cocas de aranha penduradas dos caibros, com dois copos de tinta a borbulhar, desafiador, às chavecas e aos macarroncos, brindaram com prazer, selando amizade que durou até ao fim da vida. O atrevido do António ainda andou entretido por fundo de vila, com sete olhos e precauções acrescidas a prevenir maus encontros, mas acabou por levar ao altar uma rapariga sossegada do Eiro. António Gago foi um perseguido durante muito tempo. Perseguido? Pela garotada. Eu explico. Tendo trocado as artes de sapateiro por junta de bois pulsantes e carroça coroada de varais, em altura de vindimas, era vê-lo passar, de vara na mão, conduzindo os animais dos terrenos das vinhas para as lojas nas ruas, mais ou menos apertadas, que serviam de lagares e adegas familiares. Sossego era apenas até chegar à entrada da vila, porque, logo que caía sob o raio da visão de um catraio, começava a ladainha ininterrupta. Oh, tia homem, dê-me lá um cacho. Oh, tia homem. Vai, mas é brincar para onde vieste. Ande lá, pelas suas alminhas. O mal era ceder. Aquele ia regalar-se, outro via e pedia um bago, contava ao outro que também queria e, quase por milagre, às tantas eram mais garotos a perseguir António Gago, com a lenga-lenga chorona, que crianças a rodearem Jesus, nos quadros representando o Deixai vir a mim as criancinhas. Sempre que podiam, espreitando de forma rapinadora uma distração, o João do Basto ou o Tocãozinho, sempre os mesmos, saltavam como macacos à carroça, deitavam mão a um dos cestos e sorripiavam o cacho mais apetitoso que tinham fisgado, logo fugindo como centopeias apressadas. Ah, viacos! Se vos apanho, levais uma varada que nem sabeis de onde sois. Ainda me atrevi, raras vezes, a pedir com os olhos, apesar dos ralhos garantidos de minha mãe e das ameaças mais severas de meu pai. Não tens uvas de fartura no sumo da vila e nas forcadas? E, filho de amigo, lá me saía a sorte grande, que outros partilhavam. Isto é que se junta aqui uma canalha, dizia o boieiro sorridente ao primeiro que passasse. E logo de seguida... Vamos lá, Mourisco, anda lá, castanho. E os bois, pacientes até ao limite, mirando de esguelha a garotada gulosa, lá prosseguiam, vagarosos, mas obstinados, cumprindo o destino das suas vidas. José Ambrósio, colega mais velho de António Jorge, na música e no ofício, em dia de ventura, desposara uma Conceição, senhora de delicadeza, bondade e educação discretas. Foram estes factos somados, no que amas de respeito, que permitiram três pancadas em porta quase a dar para o Val Azedo, pelo cair da noite, já depois de 1960. Quem é? Sou o António. O seu marido está. Foi ao Sr. José Alexandre. Mas suba, que deve estar a chegar. Não quero incomodar, Sra. Conceição. Posso vir mais tarde. Não, senhor. Suba. E logo que o visitante chegou ao cimo das escadas... É alguma coisa que eu possa ajudar? Ou é assunto só com ele? Bom, penso que é com os dois. E se ele não se demora... A senhora tem passado bem? Bem, graças a Deus. E a senhora Teresa e os miúdos? Há já alguns dias que não os vejo. Estão bem. E é por causa dos miúdos que os venho incomodar. E sem se deter, com o ligeiro desenho interrogativo no rosto da interlocutora, continuou. O Zé já fez o segundo ano no colégio e com boas notas. Vai para o terceiro. A Maria de Lourdes entra agora para o primeiro e vai ser um sacrifício dos diabos com as mensalidades e os livros. É dinheiro? Não, senhora, não, senhora. Se não pudéssemos, paciência. Não se podia, não se podia. Mas sabe, estive a falar com a Teresa e até foi ela quem se lembrou. O Zé é cuidadoso e os livros que ele deixou dão para a garota estudar. Para ele... Como o seu Tó já acabou o quinto ano, pensámos que, se nos pudessem emprestar os livros, era uma ajuda muito grande que agradecíamos. E depois de uma breve pausa, realçada com um encolher de ombros... Era isto. Um ar de compreensão e bondade deu-lhe a esperança que foi ouvindo confirmar-se. Penso que sim. Não estou a ver inconveniente. Mas olho que os livros estão um bocado usados. Alguns dão para os 3 anos do segundo ciclo. E além do Tó, já as duas mais velhas estudaram por eles. Isso eu resolvo. Apesar de já não trabalhar no ofício, tenho boa cola de sapateiro e não perdi o jeito de mãos. Deixo-os tão fortes como novos e aguentam mais uns anos. Sim, porque depois seguiriam para a miúda se não se importassem. Com certeza. Então ficamos assim. Eu falo com o meu marido que não se irá opor. É claro que temos de consultar o Tó para vermos se ele ainda necessita de alguns deles. Em qualquer caso, se puder, passe cá depois de amanhã a esta hora e já se vê o que se arranjou. Deus lhe pague, Sra. Conceição. Espero mais um bocadinho para falar com o Sr. José. Se é por isto, não vale a pena. Eu trato com ele. Despediram-se. António só deixou soltar as lágrimas no escuro do fundo da escada. No dia seguinte, antes de Manuel Marques pegar na batuta para dar início ao ensaio da banda, José Ambrósio sorriu para um dos músicos de trompete. Olá, António. Não te esqueças de ir à minha casa amanhã. Já lá está uma sacada de livros que dá meia carga de burro. Não esqueço, não. Muito bem-haja, Sr. José. Agradeça também à Sra. Conceição por mim. Três pancadas, na estante do mestre, cortaram a conversa e abriram um espaço à música. Não avaliou hoje, mais de 50 anos passados, se José Ambrósio e Conceição eram mais ou menos pobres ou arremiados que meus pais. Tenho é uma certeza. Pertencem ao grupo de pessoas com a maior riqueza que encontrei na vida e souberam fazer da grandeza da generosidade um ato simples e discreto. Anos mais tarde... Comprei livros iguais, também usados, em alfarrabista lisboeta. Não imaginam como é gratificante olhá-los, recordar e saber agradecer. José da Fonte Santa, batizado José Alexandre, era pessoa querida em toda a vila. Em São Pedro, então, era reverenciado pelo seu amor público à música nova. Fazia questão de estar presente em todos os funerais, pobres ou ricos, sempre disponível para carregar a cruz ou um dos círios cerimoniais. Vivia do fornecimento de qualquer material que se imaginasse, a quantos sapateiros e remendões labutavam em manteigas e arredores. Cordato, ninguém acreditava muito na firmeza sentenciosa de um letreiro que exibia na sua loja, a dar para a Estrada Nova. Se queres perder um amigo, vende-lhe fiado. O local da vila, onde nasceu, colou-se-lhe ao nome e à pessoa e acompanhou-o até que se despediu da gente e das coisas. Alguns lugares citados que merecem visita. Casa das Obras, solar do século XVIII com interesse arquitetónico. A designação das obras deriva do tempo que levou a concluir. Funciona hoje como turismo de habitação. Igreja da Misericórdia, acabada de construir quando eram os Filipes a arrecadar os impostos dos portugueses. Coração da vila terá sido o centro do núcleo inicial da povoação. Templo simples desperta a sensibilidade por ser assim. Tem altares com imagens que merecem apreço artístico. Empresa era a designação da Companhia de Transportes. As outras empresas não usavam essa designação ou tinham de juntar-lhe termos que as especificassem. Durante muitos anos, não se conseguia dissociar a empresa da Magiros. Este termo, esquisito e sonante, era o primeiro nome de uma viatura de transporte coletivo que mereceu honras de quase festa quando foi adquirida pela empresa. Não imaginam a pequena multidão que se juntou à entrada da vila à espera que chegasse. A beldade de seis rodas e focinho engraçado foi recebida com palmas como entidade importante e nossa. A partir daí, dos autocarros, termo mais recente, existentes, havia Sua Excelência, a Magiros e as outras caminhonetas de passageiros. Nas instalações da empresa, funciona hoje uma oficina automóvel.